Sustentare Podcast. Professor Rafael, que transformações são evidenciadas com a comunicação na era digital? Comunicação continua sendo comunicação, mas é claro que quando a gente tem o componente digital, das mídias sociais, da hiperconectividade, os ruídos que a gente tinha se amplificam na mesma medida do espaço e do tempo que essas redes também se movimentam, que é instantâneo. Então, todas as bases da comunicação que a gente tinha antes, a gente precisa continuar trabalhando, mas com mais preocupação e com um olhar muito maior para como isso reverbera na rede, na comunidade e a reputação que isso gera para a gente. Então, é digital, com certeza. Mas a base da comunicação humana continua a mesma. O dispositivo, a ferramenta, a forma, isso vai sendo medido, vai sendo modificado, mas o que a gente precisa garantir é que a comunicação seja eficiente, seja ela presencial, seja ela virtual. Com que velocidade essas transformações vêm acontecendo? A velocidade com que essa transformação vem acontecendo é muito grande, né? A gente tem aí uma velocidade exponencial de novas ferramentas, de como a comunicação vem se modificando e das demandas que a gente tem que atender para as novas formas de se comunicar. Então, a gente pode olhar aí no universo de um corte de tempo de mais ou menos 5, 6 anos atrás, o como mudou a forma que a gente se comunica, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, quanto que a gente usa e-mail ou prefere o WhatsApp, o e-mail virou uma ferramenta de formalização. Então, acompanhar tudo isso, né, como é que os e-mails estão, como é que as pessoas estão se comunicando, quais são as ferramentas disponíveis na empresa, é o jeito de você acompanhar e adaptar a sua comunicação para quem ela é e no formato disponível que você tem. Mas fica evidente para todo mundo que nos últimos anos a forma como a gente interage modificou e deixou todo mundo muito mais conectado. Talvez aproximando quem estivesse muito longe, talvez afastando quem estivesse perto, mas no final das contas o que a gente quer mesmo é se conectar um com os outros. Qual é a influência da comunicação na era digital na qualidade das informações? Hoje o desafio não é mais ter acesso à informação, né? A gente veio de uma era de escassez de informação, onde eu tinha que usar uma Barça para descobrir algo, e agora num simples toque, em poucos momentos, eu consigo acessar o conteúdo que eu quero na hora que eu preciso, fazer o que eu preciso. Então existe aí uma lógica, obviamente, não, o desafio não é mais o acesso à informação, e sim filtrar a qualidade dessa informação e ter uma visão crítica de conectar os pontos e de utilizar a informação ao seu serviço e não ser um refém do excesso de informação. Inverter um pouco dessa lógica e a gente ser protagonista e aproveitar essas redes, essas ferramentas com o melhor que elas podem nos trazer e não ficar refém à mercê de todo o volume que se gera na rede. Qual é o maior desafio em comunicação na era digital? O maior desafio que a gente tem é conseguir utilizar as ferramentas, né, a nosso serviço. Então, como a gente humaniza tudo isso? Como que eu aproveito, né? Não quero ficar longe da rede social porque ela me gera ruído, porque ela me gera barulho, ou eu não quero ficar longe do WhatsApp porque ele me atrapalha. Como é que a gente pode administrar isso e humanizar essa informação, essa relação? Então, eu sim tenho esse aparato tecnológico que me permite acelerar a comunicação, mas muitas vezes, né, face a face, o olho no olho, podem criar um primeiro vínculo para que a gente consiga administrar muito melhor a nossa rede e ter uma comunicação mais eficiente e de mais qualidade. Pensar com quem a gente quer falar, que mensagem eu quero passar, não mandar um e-mail que eu termino de ler e eu não sei o que foi pedido. Pensar na necessidade, então, que você quer que seja atendida e deixar bem claro o que você quer de fato do seu interlocutor. O que você precisa dele? Essa comunicação só pela comunicação não nos leva a lugar nenhum, gera mais ruídos. Então, pensar numa mensagem assertiva, empática, que considere o cenário do outro e que transmita a melhor mensagem e que seja clara para que todo mundo consiga se entender e se comunicar da melhor forma possível. Uma dica que eu deixo para vocês é: olhem profundamente as ferramentas que vocês utilizem e pensem na melhor maneira que vocês podem utilizá-las a serviço do seu objetivo. Toda comunicação tem uma necessidade por trás, né? Uma criança aprende a falar porque ela tem uma necessidade a ser atendida. Então pense na sua necessidade e escolha sabiamente a ferramenta que você quiser, ou escolha inclusive o olho no olho, mas do conjunto que vem uma boa comunicação. Sustentare Podcast.